Endosso essa conversa, respeito a sua presença. Peço que me ouça nessa. Esse moço que tem pressa diz que tá osso a inércia. Tipo o fundo do poço, a saída onde começa. Quebrei a cara com a promessa de viver seguro. Dinheiro fácil, importando as peças de aço escuro. Pra relaxar dois maços de cigarro e maconha. Um furo na educação, um laço, uma vergonha. Pra minha família, minha mãe que me educou na igreja. Crente que eu não tivesse um coração cheio de dureza. E com certeza minha fraqueza que partiu pra cima. Uma fortaleza depois de dois pinos de cocaína. Indo pra cima, pra baixo, ouvindo um sino. Achando que dessa forma Deus tava me conduzindo. Me sinto num vale, preciso de ajuda, não vejo saída. Deus, ajude seu filho, me encontro perdido sem alternativa. Cansei de tanto chorar, quanta aflição, coração. Metodicamente pá, minha mente tá que tá, a ponto de estourar. E consequentemente me sinto inconsequente, jogado num vale sem gente, meu Instagram que mente. Cresci na igreja, envolvido, fechadão nos cultos. Menino novo, bruto, achava que dava fruto. Nem lembro como e por que me desviei do foco. Luto dia após dia, surto, me diz como eu volto. Juro que solto no que me prende nesse mundo louco. Quero largar de vez o que me traz esse sufoco. Preencher esse oco que grita em minha alma. E viver de em pouco que aprendi que cura o trauma. Cheguei no fim do jogo, me acalma. Diz que me aceita de volta pro seu reinado. Me colhe pra sua colheita. Me chame de filho amado. Volto de vez, ser povo da raça eleita. Piper Salmo 23. Cansei de tanto chorar, quanta